Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, é! Joga a mãozinha pra cima, só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. A partir de agora, vamos lá! Seus batimentos vão acelerar. O sangue que corre nas veias é o mesmo que corre nas veias das multidões. Dentro de alguns instantes, você vai ver e ouvir a sonorização mais conceituada do Pará. Do Maranhão! É magnífico. É totalmente digitalizado. Profissionalismo e agitação. Bora, Jefinho! Tudo. Você vai ver, agora. Bora, Casuei do Bidu! Agora, com vocês. O Super Dinâmico. Bora! O Super Dinâmico. Magnífico. Digital. Comandado pelos DJs Netinho Popular, Maestro DJ Nando e o talentoso DJ Iago. Já está tudo pronto. O show vai começar. Porque agora vocês têm o Super Dinâmico. Vocês têm o Super Dinâmico. O magnífico digital. Profissionalismo e competência para fazer sua festa um verdadeiro show. Um verdadeiro show. E aí, DJ Netinho Popular? Olá, maestro DJ Nando. No pedaço! Tudo ok, DJ Iago? Bora, Tony Dino, bora começar agora, só agora! Então, está na hora de apertar o play. O show vai começar. Chama que ele vem! Chama que ele vem! Chama que ele vem! Chama que ele vem! Esse é o famoso 16 toneladas. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Quem que tá solteiro, joga a mãozinha pra cima e bate na palma, na palma, na palma, na palma, na palma, na palma, na mão. Olha o seguinte, eu acho que não tem mulher solteira aqui no Maranhão não, né? Tem mulher solteira, tem? Tem mulher solteira? Então, cadê o gritinho das mulheres solteiras? Olha que tem mulher solteira, DJ Iago. Bora, bora, bora, bora. Pega a controladora, pega a controladora. E agora vai, e agora vai. Pega a controladora, pega a controladora. Já peguei. E agora vai, e agora vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vida! Hoje eu vou aproveitar que tu tá chapada, tá louca. E só quem tá solteiro joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Vem DJ Nando. Bora! Bora, bora de novo, amigo! DJ Nando comandando tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Alô, DJ Nando, vamos lá. Olha a mãozinha pra cima e grita. Eu tô de rock, eu tô de rock, eu tô de rock. Eu tô de rock, eu tô de rock. Que tá de rock, vai. Indiano, indiano, indiano, indiano. Eu tô de rock, eu tô de rock. Cê tá de rock, tá? Cê tá de rock, tá? 3, 2, 1, vai. Meu amigo Derivaldo, a paz só na manhã do Aranha. Pra cima, Derivaldo. Esse é parceiro do Super de Novo, pode crer. DJ Nando. E o bagulho endoidou. O águia chegou, o águia chegou. E o bagulho endoidou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou. Eita, dinando com o pai d'égua, degenando com o mano do Dudu. Santorini. Essa que tem mestre de balança, tá correndo terremoto pelo norte e no nordeste. A águia tá te vendo lá de cima e a carra é poderosa e com nós ninguém se mete. Aqui quem fala é o Coringa, junto com meu mano Dourado. Agora quem fecha com o Super Pop vai levantando as mãos para o alto. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Super Pop Live, parceiro do Super Dinâmico no estado do Pará. O águia chegou, o águia chegou. Então, o bagulho! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O melhor DJ tá tocando e a festa tá uma... DJ Nando. Eu tô invadindo sua área e não quero... Invadindo tudo! Uma, atura ou surta, atura ou surta, atura ou surta, atura ou surta, atura ou surta, atura ou surta, atura ou surta, atura ou surta. O rock não para, o rock não para, o rock não para, o rock não para, o rock não para, o rock não para. Só vai parar às 6 da manhã, te prepara, dinâmico. Não para, o rock não para, o rock não para. 6 da manhã. Para, o rock não para, o rock não para, o rock não para. Não para não. O Edivaldo, também o Leleco, o Rodrigo, o Léo, o Fabrício, amigo, a gente, moleque, doideira de São Sebastião, estão estando com a gente aqui. Aqui. É o dinâmico do Maranhão, gente! Antônio Dino, festando o Antônio Dino! Pode crer, DJ Nando! Tá fogo na bomba, tá fogo na bomba, tá fogo na bomba, pega o isqueiro e acende o passinho! Cadê o isqueiro? É o seguinte! Aí, produção, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Quem que tá com o isqueiro na mão? Quem tem o isqueiro? Ou então o celular, acende o celular, o isqueiro também. Agora a iluminação fica por conta de vocês, viu? Você que tá com o celular, o isqueiro, acende tudo, vai. Acende. A luz agora por conta de vocês. No isqueiro, no celular, no isqueiro. Isso, pra ficar bonito. Já tá bonito, na verdade. Acende o isqueiro, acende o celular, acende o celular, acende o celular, o isqueiro também. Cadê o isqueiro? Acende tudo dinâmico! Então legaliza! Vai, vai, vai! Vamos lá, Nando! Vamos sim! Pressão vem, pressão vem. Família Crocomassa, hoje tem pressão, vem, pressão, vem, pressão, vigenando, comandando, du. Na hora que me escutar, do quê? Vai ver que isso não é. Sabe suicidar, que beijo não resume. Quem comanda? DJ Nando. Mas quem sou eu? Se quiser, vem pra cá, vou me contradizer que não me dá. Fiz essa letra pra te incentivar. Você... Fechando o Tandino Dinâmico no Maranhão, gente! Turiaçu! Eu vou te pedir data de parabéns, parabéns. Enerivaldo Caretude, desgraçado! Então sarra, a bunda no chão. Nosso amigo Negão também da Pop 100. Nosso amigo Elton, Domingos e Lua, também Rodrigo Everson. Tá todo em vendo, todo mundo com a gente. Obrigado, meu irmão. Bora! É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher no Pará. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Então! Precisa raciocinar, que beijo não resume em transar. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer que na verdade fiz essa letra pra te incentivar. E se você mudar, vai fazer falta. Se teu hobby é sentar, eu vou te pedir gata de parabéns, parabéns. Mas preciso de você, não lhe valer. Digerando, vai se infantizando, tudo vai. Então vai, do caqueado, vai. Fala sozinho, vai. Caqueado. Cadê o ponto? Cadê o ponto? Vai, bora. Aê, solta o ponto. Fala dinâmico. 1, 2, 3, vai. DJ Nando, DJ Nando, levanta o microfone, levanta o meu microfone. DJ Netinho Popular, levanta aí o meu microfone, isso. Oi, oi, oi, Maranhão. Nossos maletinhas também estão com a gente. Nosso amigo Rodrigo, fala Rodrigo. Ele que é fãzaço do Netinho Popular, fãzaço do Solzão Dinâmico do Pará. Olha, Rodrigo, tamo junto, meu irmão. E o nosso show no esquenta, na pressão aqui em Turiaçu, garoto. É bom demais estar no Maranhão. Eita, nó! Arruvia. Olha, essa música é a mais tocada do estado do Pará, viu, garoto? Pode ver! O Magnífico da Amazônia. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. Uma das mais tocadas aí, ó. Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Tentar nos reconciliar. Eu te amo. Os roubados do Dinâmico. Custa tanto. Sempre. Já. Sente, sente, sente. Ainda me ama. Nosso amigo Eric Barraga também. Do Tiro, bairro 13, com a gente também. Pode crer. Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Vida! Passa daí, Zé com a gente também. As meninas enlouquecendo ao som do Super. Super Dinâmico. O quê? Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma. Nosso amigo Leilson, meu amigo Jorge Zal. Alô, Júlia, com a gente também. Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Eu só te... Deixa eu tocar a música do Paulinho S.A. Vamos, Paulinho S.A. É mais uma do Elis Batidão tocando aqui. Super Dinâmico. Vai, vai. Vem se jogar pra mim, que hoje eu tô a fim de ficar com você. Olha aí, Paulinha! No Fiat Uno campeão, a parada é assim, não. É o automotivo que bate forte em castanha. Vem cá, vem dançar, no comando teu Paulinho S.A. A galera enlouquece com DJ Nando Maestro. Dá-lhe, Maestro. Eu comando teu Paulinho. Vê se ele quer sem alvo. Com o DJ Nando, o maestro, botando a galera pra pirar. Vamos lá! Vou curtir com o Fiat Uno campeão. Assim, Gelson, Gelson Maia e o garotinho Rafael também, todo mundo dinâmico. Eu vou curtir com o Fiat Uno campeão. Yeah. Eu vou curtir com o Fiat. É pra sair do CD ao vivo. Bora endoidar, bora endoidar. Quem tá afim de doidar até 6 da manhã? Quem quer curtir o dinâmico até 6 da manhã, joga a mãozinha pra cima. Quem quer curtir até 6 da manhã? E joga a mão pra cima e bate, bate, bate, bate na palma, na palma, na palma, na palma, na palma, na palma. Começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, internetizado, então. De mão. Perguntei onde era o rolê, e eu já não tinha comparecido. Na sequência, eles deram risada e falaram que quero falar com vocês. Eu tô ligado pra mulher, então eu vou dar funga nela. Fui, vai ser uma ótima, é uma dela. Fui, vai ser uma ótima, é uma dela. Eu tô ligado pra mulher, então eu vou dar funga nela. Fui, vai ser uma ótima. Cadê você? Ninguém viu, desapareceu. Quem tá de rock? Eu tô de rock, eu tô de rock, eu tô de rock. Quem tá de rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock. E aí, DJ Paulinho? Você se cara de errado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramar? Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro, amiga, me dá o som. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Um abraço pra Coró, ela e a Janaína com a gente também. Elas enlouqueceram o som dinâmico. Alô, Janaína, nossa cozinheira, pode querer. Alô, Janaína, você tá aqui comigo. Aqui. Janaína, essa é verdade, viu, Nando? É. Essa tem moral, beijão pra você, Janaína. Nossa cozinheira. Meu amigo Nerivaldo, Nerivaldo Leite com a gente também. Esse, Nando, esse cara tem que ser vereador aqui no... É, verdade. Ele tem que ser representante, ele tem que ser representante aqui da comunidade, porque ele é muito querido. É um cara do povão. Nerivaldo Leite, meu irmão. Aquele abraço.